El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que sintonizan el orden del caos. Esta noche nuevamente se exalta el metal latinoamericano a cargo de la banda de speed thrash metal llamada Dorsal Atlantic, una banda influyente en la escena latinoamericana. Esta sirvió de inspiración para bandas reconocidas hoy como Sepultura y Corsus. Escucharemos dos temas de esta poderosa y emblemática banda latinoamericana de los años 80. La primera canción retrata el avance de la edad y la utilidad que tiene este tipo de seres humanos en la sociedad que busca mano de obra joven, o aquella sociedad que está centrada en la producción inmediata. Escucharemos la canción Vejez y después la canción Victoria. We'll be right back. fantasia possa pretender o que as coisas tinham de ser. Assim e não de outra maneira, vivendo coincidências acontecendo, tudo sem meu direção. Quase estou, mas quando eu olho pra trás, eu vejo o que eu construí. Um sentimento inabalável como história. Certo da vitória, me senti como uma arma descarregada para enfrentar os animais. Eu não preciso de balas, os cães batem porque estão mortos. Dorsal Atlántica ubica sus líricas en la sociedad, en los alcances progresistas y futuristas que éstas pueden tener cuando establecen el lado productivo mercantil del ser humano. La figura del humano como hacedor de historia y transmisor de conocimiento queda rezagada a solo ser un instrumento de crecimiento económico para monopolios modernos. Al igual que crece la ciudad en infraestructura, crece la violencia como la respuesta inmediata a la desigualdad, y a su vez se evidencia en una violencia real marcada por la situación clasista que se evidencia en Brasil. Escucharemos la primera canción, Violencia Real, seguida de la canción Residentes de la Calle. Listen to me. What are you gonna do with your life? I wanna fuck. We'll be right back. ver direito porque hoje você passa e não vê que amanhã vai ser você. Próxima vítima que não tem culpa dessa situação. fora com passo respirando. O ar gelado entra por cima das travestis. Desocupado, cheiro de luxúria e cerveja. Então bebe, chuva bate forte no chão quente. Cheiro de asfalto, esse voo sem eu fazer essa noite. E a vontade de nos encontrar nessa estranha sensação de abandono. Que pega solta no ar. Encontro sem hora marcada. Este ruído insistente de silêncio. Ligados pelo mesmo sentimento final. Esquina de uma cidade, espreitando em silêncio. Ouvindo a luz, a daia pá. Morando das ruas. Precisa ser livre, não se mentir. Preso em nada ficar. Apenas um mundo sem obrigações, um prato arruinado. Do morador das ruas. Viver. Livre. Pudessem ser minhas, eu poderia abraçá-las. Senti-las vivas, pulsando, sugando a vida de quem passa nelas. Ou se quisesse destruir tudo como um crime passional. Por que não ir embora e esquecer? Estou aqui, sei que vou ficar, porque aqui é o meu lugar. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Dorsal Atlántica se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook. Ahora escucharemos Atado al Pasado. lugares fazem lembrar, cheiro, movimentos, pessoas. De onde vem esse medo de continuar mais fácil viver para trás? Passado! Quanto mais caminhão, mais decepções. A vida pega peças e essa é uma delas. Vivendo e nunca aprendendo, difícil não se emocionar. Preso ao passado. Coisas ruins do passado tem de esquecer. Só lembrando de coisas boas é uma ilusão, mas que não basta. ha finalizado el Orden del Caos en la 95.2 FM. Hoy presentamos la banda Dorsal Atlántica, una banda influyente en la escena latinoamericana, la cual apareció en los años de 1981 y la que ha dejado un legado de lírica humana, armonías destructoras y crítica social. Recuerden, estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula, Santander. E os que não puderam se apartamento também. O medo da dor é mais forte. Que a própria dor, tortura não passa de um ato sexual. Tome teus brinques, vale seus fins. O gato se pega, sonha e demora. A pele do lobo, como a pele do cordeiro. E ninguém vence durante todo o tempo. Todos suportaram a tortura mente. Diz que não puderam suportar a mente também. O medo da dor é mais forte que a própria dor. Tortura não passa de um ato sexual.